parece que eu tô bem, tô mal. O brilho dos meus olhos é gesto de choro. Enquanto ela não vem, vou não. Me deixa aqui em casa, sem ela tá osso. Bebê, meu parceiro Tyrone, deixa comigo, papai. Cartilão e Tyrone, sucesso, pai. Vem! Parece que eu tô bem, tô não. O brilho dos meus olhos é resto de choro. Enquanto ela não vem, vou não. Me deixa aqui em casa sem ela, tá osso. Eu quero meu bebê de volta. Love you.